Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil. Hoje, na agradável companhia dos infatigáveis amigos, o nosso querido João, o nosso querido Marcos e o nosso querido Guilherme. Olha só que interessante, João Evangelista, Marcos Evangelista, Guilherme, eu não sei se é rei da Inglaterra ou rei da Alemanha, nunca sei. E este que vos fala, Marcelo, que é um diminutivo de Marcos. É, Marcelo, diminutivo de Marcos. E hoje vamos abordar o capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, um capítulo dedicado a uma coletânea de preces espíritas. Coletânea de preces espíritas. E é interessante porque o Kardec, com a sua incrível capacidade pedagógica, elaborou as mais variadas preces com objetivo de entendimento, não com o objetivo de que a prece seja decorada, com o objetivo de esclarecimento, de saber o que você está falando com Deus, de saber o que você está falando consigo próprio e com Deus, porque a prece, o bonito da prece é justamente isso, porque Deus vê o que se passa em segredo. E ele vê também os nossos, vê e observa os nossos reais sentimentos. A prece que é feita apenas pelos lábios, aos olhos de Deus, é destituída de valor. E em particular nesse capítulo, o item escolhido foi o item que envolve talvez a mais bela prece já dita por uma pessoa até hoje, que é justamente a prece que o Mestre nos ensinou, o Pai Nosso. Pai Nosso, que é uma prece conhecida por todos, inclusive não só os cristãos, como também os nossos irmãos de outras denominações religiosas fora do cristianismo, também é muito comum que esses irmãos conheçam essa prece. E nós vamos nos recordar que quando abraçamos a doutrina, na década de 80, né, no início dos anos 80, foi quando eu comecei a ter contato com a doutrina espírita e que começamos então a trilhar os postulados da, do entendimento da visão espírita, da filosofia, com, baseada nos fatos mediúnicos e com consequências ético-morais. Muito bem, e naquela época era muito frequente, principalmente no interior, né? Como eu sou de São José do Rio Pardo, algumas casas espíritas que eu frequentava, era muito comum os diretores, os dirigentes das reuniões, algumas reuniões mediúnicas, outras reuniões públicas, era muito comum o pessoal também fazer a prece de Cáritas. E a prece de Cáritas é uma prece muito bela, muito profunda, e nós até convidamos os nossos estimados ouvintes a conhecerem essa prece, né? Hoje basta clicar aí no Google e nós vamos encontrar uma prece tão bela e tão profunda. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso e a cura. A cura é por minha conta, não está na prece. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso iluminado espírito. Essa prece foi psicografada na noite de Natal de 1800? Tem aí? Prece de Cáritas, psicografada no Natal. Foi na década de 60 do século 19, né? Tem aí? Foi 1873. 1873, ah, então foi depois da desencarnação do Kardec, porque o Kardec desencarnou em 1869, né? E essa prece foi psicografada pelo espírito de Cáritas. E Cáritas é um espírito que até hoje eu não sei se é masculino ou feminino, né? Mas é espírito do sexo feminino, que ela foi martirizada em Roma, né? É só isso que está escrito, né? Mas eu não sei exatamente em que século, talvez o nosso querido Guilherme encontre aí para nós. De qualquer forma, é uma prece muito bonita, muito profunda, né? É linda, Marcelo. Inclusive, até, desculpe aí interromper seu raciocínio, mas só para ir, né, que essa prece, ela é feita lá em Abadiânia, né? Muito, constantemente, né? Nós já falamos no João de Deus. Lá no trabalho de curas espirituais do João de Deus. É constante, eles estão sempre fazendo essa oração de Cáritas. Sem dúvida. E conforme, quanto mais você vai para o interior do Brasil, até hoje essa prece ainda ela é muito frequente, né? Então por isso que eu fiz referência. Aqui na, quando eu vim morar em Jundiaí e depois aqui em Vinhedo, então eu já percebi que não é tão frequente, né? O pessoal já não tem tanto esse hábito, né? De ler ou recitar essa prece, né? Tanto é que às vezes, algumas vezes lá no Anel de Luz, se bem que faz um bom tempo, né? Então às vezes eu declamava a prece. Quando o pessoal lá pede para a nossa querida Roseli pede para a gente fazer a prece, né? Então às vezes eu pegava e fazia a prece de Cáritas, né? Que é uma prece muito profunda. E aí, Guilherme? Então eu achei aqui assim, ó, há quem diga. Por tradição que no passado esse espírito tenha sido a figura de Irene, martirizada em Roma no ano de 305, quando das perseguições do imperador Diocleciano. Canonizada por sua religião, veio a ser conhecida como Santa Irene. Ela e suas irmãs foram convertidas ao cristianismo. Mas é o que eu achei aqui. Que bacana. E que foi em Roma que ela foi martirizada? Você chegou a ver esse detalhezinho? Então, martirizado em Roma no ano de 305. No ano 305, né? Na época do imperador Diocleciano. Perfeitamente. Então, veja você, né, que... E a prece, conforme você vê, né, a descrição da prece, ela é muito profunda, né? Você vê que lá no finalzinho ele fala assim, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, né? E o Kardec sempre bate nessa tecla, né? Tanto é que um dos capítulos de O Livro dos Espíritos é Lei do Progresso. Então, quer dizer, né, tudo que a gente faz é que é útil, então as coisas boas que nós fazemos são úteis não só para nós, como também para as pessoas que a gente convive e para a sociedade de maneira geral, né? Muito bem. Gostaria de ouvir as considerações iniciais de vocês, aí a gente entra mais detidamente aí no Pai Nosso. Marcos, uma boa noite. Boa noite, Marcelo. Deu tudo amigo, certo João. Lá semana passada, né? Deu, graças a Deus. Visitou a família, fui, né? Recobrou as energias. Sim. Que maravilha. Já respirei o ar de Minas. É Areado? Alfenas. Pertinho de Areado, né? Alfenas, ali perto do Lago de Furnas. É uma região maravilhosa. Maravilhosa. Né? Nossa, ali é mágico. Não é à toa que o mar chora, né? O mar chora porque não banha Minas. Mas aí, tem uma piadinha que fala que é culpa do mineiro mesmo, né? Que ele, na hora de rezar, ele fala, livrai-nos do mar. Aí não tem como, né? Livrai-nos do mar, isso é demais. Isso é bom. Mas boa noite a todos. Essa coletânea de preces espíritas, Marcelo, que... belíssima, né? Eu queria só ressaltar que o início desse capítulo, Kardec coloca assim, ou os espíritos, né, superiores colocam assim. Os espíritos sempre disseram... Parou. Espera um pouquinho. Opa, aí, voltou. Os espíritos sempre disseram, dois pontos, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. E aí até... Às vezes tem numerosas palavras, mas são numerosas palavras... estranhas ao que coração. Não são estranhas ao coração, né? Ou seja, são genuínas, são pertencem genuínas àquela pessoa. Então não faz mal que sejam numerosas palavras. Sim. Só que tem que estar em consonância com o seu sentimento, né? Exatamente. Com aquilo que você pensa, com aquilo que você age. E aí a gente remete um pouco ao texto do Evangelho que estava lá. Depois, se você até puder ler, Marcelo, que você lê tão bem, o pedi e obtereis, né? Porque tem tudo a ver com uma introdução nesse... Acho que vale a pena. Vale a pena nós lermos, né? Sim, sim. Só um minutinho. Que é aquela passagem que Jesus nos ensina a orar. Bem lembrado, porque era um detalhezinho que eu gostaria de comentar mesmo, né? Então nós vamos encontrar lá no capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar estas palavras do Mestre. quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Sensacional, né? Uma clareza meridiana, né? E eu sempre fico muito emocionado com essa passagem, quando eu reflito que o Mestre nos ensina a entrar no quarto e trancar a porta. Ou seja, a conversa é entre mim e Deus, né? Entre cada um de nós e Deus. E esse quarto que ele se refere, será que é apenas um quarto físico? Né? Pode ser um quarto físico também, mas será que é só um quarto físico? Será que não é o nosso interior? Que é, basta nós fecharmos o nosso interior para as coisas externas, para as coisas que não têm tanta importância, e elevarmos o nosso pensamento a Deus. E através do nosso pensamento, Deus vê esse pensamento, vê, ouve, entende esse pensamento em segredo, e em segredo nos dará a recompensa que necessitamos. Agora, evidentemente que quando orarmos, nós devemos nos esforçar ao máximo para pedirmos aquilo que é necessário para o nosso progresso. Nem sempre ganhar, acertar na Mega Sena é o que necessitamos para o nosso progresso. E, pois não, Marcos? É, nessa passagem já diz, né? Deus já sabe o que nós necessitamos, né? Antes mesmo a gente começar até a orar, né? Então nós já vamos para lá e já está se sabendo o que precisamos aqui, até essa Mega Sena. Exatamente. Não precisa. Pode pedir à vontade, mas você não, não precisa, né? Você não tem amadurecimento ainda para não isso. É. Então, pois é. Você só vai fazer gracinha com o dinheiro. Não vai fazer nada de útil para a sociedade. O pedir e obtereis, do capítulo 27, nós não estamos falando sobre ele, mas quem lê fala assim, bom, beleza, pedir e obtereis, então eu vou obter, né? Não é bem por aí, né? Se for bom para você, se for necessário para o seu crescimento, você obterá. Se não, né, ainda não será dessa sobretudo, vez. Você deve pedir e com certeza obterá as possibilidades e o exercício da boa vontade, sim, da prática das virtudes. Das virtudes, né? Exatamente. Aí sim, aí você pode pedir à vontade que eu quero ter paciência. Então Deus vai mandar um monte de situações para você desenvolver a paciência. Exatamente. Né? Eu quero aprender a perdoar. Então Deus vai te dar um monte de situação para você aprender a perdoar. Só que não pode ficar reclamando, né? Também não pode. Não, pelo amor de Deus. É isso mesmo. E a oração, às vezes, também não só para o pedir, mas também para o agradecer. Exatamente. Né? Então nós temos, às vezes, que nos... Louvar, pedir e agradecer. E agradecer. Né? Louvar, pedir e agradecer. Exatamente. Bem, a gente só quer saber de pedir, né? João, gostaria de ouvi-lo, que estávamos com saudades. Eu também. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui. Eu estava... nos idos de 87, por aí, 1987. Faz 5 anos, mais ou menos. É, por aí. Lá em Natividade, na minha cidade, lá no estado do Rio, Natividade? É, essa prece de Cáritas. Norte aí, do Rio? No norte do Rio, é. Indo para Campos? Depois de Campos. Depois de Campos, é dos Goitacazes? Certo. Deu zebra? Espera um pouquinho. Tá funcionando? É. Tá. E aí lá você... Pera aí. Então, tava lá e tava lembrando de um senhor lá, agora fugiu o nome dele, que era o presidente lá de um centro lá que eu... Logo que eu tava conhecendo, né, o espiritismo e tal. E aí ele fazendo essa prece de Cáritas, mas era tão emocionante. Mas eu me lembro até hoje da sensação de ouvir lá o senhor fazer lá, né, muito humilde, né, sabe, assim, aquela pessoa, assim, da roça, né, meio, né, mas muito, assim, com tanto coração que ele fazia, Marcelo, essa prece, né, essa prece com aquela carga de sentimento, e era muito impressionante, eu me lembro até hoje, eu me emociono toda vez que eu leio essa prece, eu não consigo, assim, de memória, igual você fez aí, sem ler, não, eu preciso ler, mas é uma coisa muito impressionante. Eu estava aqui, Marcelo, lendo, queria até compartilhar aqui, se você estiver de acordo, nesse livro aqui do... Fique à vontade, que eu também separei algumas mensagens aqui do André Luiz, né? O Espírito André Luiz, da obra Vivendo o Evangelho. Então, como a gente estava pegando aqui, o Marcos puxou e você também tocou em alguns pontos aqui, eu achei interessante a gente puxar e depois a gente conversar em cima do Vivendo o Evangelho, volume 2. E quando o André Luiz, sobre o título Preste Atenção, né, ele veja assim, bem, preste atenção. É, quase isso. O título é Preste Atenção, mas ele começa assim, preste atenção nas qualidades da prece. Né? Porque às vezes a gente fica falando, uma coisa que você falou, né, que vocês estavam falando aí, que o Marcos comentou também, que a prece, né, igual está no Evangelho, a prece se não traduzir, né, se não... se for decorada, não faz sentido, né? E foi ali que eu estava começando. Eu me lembrei, me emocionei até aqui, né, lembrando que quando eu estava lá conhecendo, né, o Espiritismo, lá naqueles ídolos lá, e quando esse senhor fazia prece lá, assim, e ele fazia assim, decorado também, mas era muito emocionante. Eu falei, nossa, que prece maravilhosa, né? Que coisa, vamos dizer, diferente fazer prece, assim, tocante, né, do coração. Então, aí o André Luiz diz assim, preste atenção nas qualidades da prece. Humildade, a arrogância compromete. Devoção, a prece não é fala decorada. Simplicidade, a retórica não cabe na oração. Clareza, a objetividade diz por si mesma. Fé, a confiança é canal de comunicação. Resignação, a lei divina funciona para todos. Amor, o coração é escada para o alto. Olha que lindo essa coisa. Sensacional. Impressionante. Amor, o coração é escada para o alto. Esperança, o desespero é má companhia. Em que situação que o desespero auxilia, né? É, pois é. Calma. A paz é veículo do equilíbrio. Sinceridade. A verdade sempre liberta. Olha que coisa sensacional. Sublime, né? E aí ele conclui assim, né? Siga, pois, esse roteiro de luz para que sua prece seja plena de sentimentos nobres e você seja digno deste encontro com Deus. Olha que coisa linda. A prece não é uma comunicação com Deus, não. É um encontro com Deus. É uma coisa assim, mais, né? Você chegou, se entregou. E realmente, porque, igual eu estou falando aqui, a prece não é fala decorada. Assim, se a gente até declama, como você disse aí, uma prece, né? Mas assim, ela está até decorada, mas assim, vem do coração, né? Assim, continua valendo. O problema é quando a gente fica repetindo, né, sem o sentimento. É aí que a coisa perde o sentido, né, Marcos? Então, mas assim, é muito impressionante o André Luiz, como ele consegue definir, né, esclarecer, nos ensinar como é que a gente precisa, deve se portar para efetivamente entrar em contato, encontrar, nos encontrarmos com Deus. Olha que coisa profunda, né? Né, Marcelo? Sem dúvida. Esse roteiro, olha só. Desculpe, o roteiro que ele dá, ele é um roteiro assim muito interessante, né? Porque ele faz ele comenta a virtude e ele cita a virtude e comenta em seguida. Aí, se você pega o roteiro é assim: humildade, devoção ou dedicação, simplicidade, clareza, fé, resignação, amor, esperança, calma e sinceridade. Então, quando nós somos capazes de desenvolvermos essas virtudes, o momento da prece vai ser caracterizado pela abundância de luz. E uma outra coisa que é muito importante é que aquilo que nós estivermos conversando lá com Deus, nosso Pai, porque na verdade nós não precisamos de intermediários, nós podemos ter essa conversa com Deus. Inclusive tem até aquela música muito bonita, né, do nosso querido Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, que o nosso querido Guilherme já vai colocar em seguida para nós. Nesse encontro que nós temos com Deus, aquilo que pedirmos, nós temos que mostrar a vontade e a fé que nós queremos obter aquilo. Se nós não mostrarmos essa fé, também a prece vai ficar pelo caminho. A prece vai ficar pela metade, vamos dizer assim, né? Muito bom. Então, nesses comentários iniciais aí, em que uma vez mais reconhecemos a importância de colocarmos o sentimento nas palavras quando nos dirigimos a Deus, nosso Pai. Então, depois desses comentários iniciais, nós vamos fazer a pausa musical e retornamos em seguida. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. retornamos com o programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Agora são 22 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo aqui da rádio, direto do estúdio da Rádio Capela. Repetindo, que coisa feia, né? Ficar repetindo. Marcelo. Pois não? Tá no meio de um raciocínio e outro? Não, pode falar. Eu lembrei de uma coisa, né? Pois não. Para quem está ouvindo ao vivo, pela rádio ou pelo aplicativo de rádio, de podcast, pediram para a gente, como é que se diz, divulgar a palestra que a gente vai ter lá no centro. Ah, perfeito. Você não sabe também? Então pega, eu vou descobrir. Pega a informação aí correta, que aí a gente já divulga. A nossa querida Heloísa Pires, né? Só que eu não me lembro da data agora, entendeu? Eu acho que agora, em outubro, porque em outubro tem as comemorações de Kardec, né? E ela virá, se não me engano, é para o encontro das casas espíritas aqui de Vinhedo. Todo ano nós temos esse encontro das casas espíritas aqui de Vinhedo. É, só que eu não me lembro exatamente. Dia 10? 10 de outubro, que é uma terça-feira. Perfeito. Terça-feira às 20 horas. Perfeito. Então aqui, nosso querido Marcos está confirmando. É a palestra que será proferida pela nossa querida Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires, conhecida. O Herculano Pires ficou conhecido como o melhor metro que mediu Kardec. O melhor metro que mediu Kardec. Um filósofo, professor da USP, né? Muito bom, muito, muito respeitado em sua época. E que participa como um dos entrevistadores do programa Pinga Fogo, quando o nosso querido Chico Xavier foi lá sendo entrevistado, né? Foi também foi tradutor das obras de Kardec, do francês para o português, bem lembrado. Muito bem, então nós vamos encontrar lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 9. É interessante, né? Os capítulos 5, 6 e 7 são os capítulos que compõem a maior sinfonia que a humanidade tem notícia, que é o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E no capítulo 6, né, bem no meio, né, nós vamos encontrar o ápice desse sermão, né? Que é justamente quando Jesus profere o Pai Nosso. E o nosso querido Kardec, ele, ao comentar o Pai Nosso, ele comenta item por item do Pai Nosso, e ele desenvolve uma capacidade brilhante, né, nos comentários dele, ampliando todo o conteúdo, todo o sentimento que nós vamos observar na mais bela e profunda das orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Ou perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam, em outras traduções. Olha só, ele colocando no perdão, ele colocando no Pai Nosso a importância do perdão. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. assim seja. Olha, o nosso querido Chico, o nosso querido Marcos, encontrou aqui o Pai Nosso, o Pai Nosso ditado pelo Espírito de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos fazer uma analogia. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Olha só, dos nossos desejos, não é vontade. Tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Olha só que abrangência. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje. Você vê que ele está deixando claro que é o pão espiritual. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Sensacional, né? Que linda, né? Que abrangência maravilhosa. Muito bom. E veja você que o Kardec coloca, né? Jesus coloca a importância do perdão, e isso nos remete àquela questão 886 de O Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais como Jesus entendia a caridade em seu tempo, e é aquela resposta famosa, né, que nós abreviamos por BIP. O que, que é BIP, né? B-I-P de pato, né? BIP. Então, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, benevoluntas, né? Vem do latim benevoluntas, ou seja, boa vontade para com todos. Você vai numa repartição pública ou privada, se você é bem atendido, se a pessoa que nos atendeu se age com boa vontade, nós ficamos satisfeitos, não ficamos? Agora, se não age com boa vontade, é desagradável. E nós, quando as pessoas se dirigem a nós, nós agimos com boa vontade? Ou seja, boa vontade para com todos. E de preferência o tempo todo, né? Poderíamos acrescentar, né? Benevolência para com todos o tempo todo. É, e você citou uma coisa, um exemplo da repartição pública ou privada, que seja, né? Uhum. Se a pessoa te atende com má vontade, não com a boa vontade, afeta o seu dia inteiro, sim, na verdade. Você sai dali, parece que aquilo atrapalhou tudo. Né? Você vai naquele dia seu, já não... Contrapartida, porque você já às vezes está indo a contragosto em algum local, resolver algum problema. Se você é bem recebido, é bem atendido com boa vontade, aquilo já te aliviou um pouco. Mesmo que não tenha resolvido a sua questão. Sim, né? Exato, mas você foi tratado com respeito, com boa vontade. Bem lembrado, Marcelo. Exatamente. Então é benevolência para com todos, é indulgência com as imperfeições alheias. Ou seja, indulgência, dulcere é ser doce, e in é por dentro, né? Ou seja, você ser doce internamente com as imperfeições alheias. Ou seja, não ser amargo com as imperfeições. Se nós somos amargos com as imperfeições alheias, qualquer coisa que as pessoas da nossa convivência erram, aí a gente vai lá e dá a cacetada, né? Fala, fulano fez uma burrada, né? Que nem nós falamos hoje lá, né? Fulano fez uma burrada. Só que eu não vou falar aquele outro nome que a gente costuma dizer normalmente. Agora, então quando os outros erram, até o vocabulário muda, né? Fulano fez uma burrada. Agora, quando nós erramos, olha, eu tropecei, foi um equívoco, né? Olha só, até o vocabulário, né? Quando é conosco, a gente ameniza. E quando é com os outros, nós somos exigentes. E nós devemos nos esforçar para aprender justamente o contrário. Ou seja, para sermos exigentes conosco mesmos e tolerantes com os outros. E é curioso isso, porque eu até me lembro agora de uma vez eu vi uma reportagem, lá nos anos 80 também, os anos 80 são famosos, hein? Foi a última década sem internet. Hoje, será que nós viveríamos sem internet hoje? Muito bem, então lá nos anos 80, eu me lembro de uma reportagem que um repórter fez com aquele jogador Sócrates. Sócrates, né, que jogou no Corinthians, veio do Botafogo de Ribeirão, jogou no Corinthians. Doutor Sócrates. Jogou na seleção brasileira, tinha muita habilidade, né, ficou muito conhecido na Copa, principalmente na Copa de 82, né, que ele teve um ótimo, vibração dos gols, né? Um ótimo desempenho. Na vibração dos gols, nem tanto. Que ele se caracterizava com a frieza e só levantava a mão, né? Ai, Deus. Hoje nós sabemos por que ele levantava a mão, né? Então, o doutor Sócrates, ele concedeu essa entrevista e ele falou justamente isso, né? Não, eu não posso ser exigente com os meus amigos, eu tenho que ser exigente comigo mesmo. Então, quer dizer, foi uma coisa legal que ele falou. Se ele agia ou não agia assim, isso eu não sei, né? Cabe a ele fazer essa avaliação. Mas que foi legal ele ter feito esse comentário, legal, né? Muito... Ou seja, né, você vê que nós estamos fazendo um comentário do Kardec e colocando o Sócrates jogador na parada, né? E o outro item, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdoar é doar mais. Percorrer, correr mais. Tem outros pers aí, né, que é o prefixo per, que agora me fugiu. Mas se você é ofendido, é perfeito. Então é feito, não sei agora, feito mais, ou mais feito, mais bem feito, não sei. É alguma coisa assim. Feito melhor, né? Feito melhor, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. E... Então, perdoar é doar mais, né? A gente tem que doar mais. Você tem que dar demonstração de que você tem a virtude ou a capacidade de tolerar aquela ofensa, de suportar aquela ofensa. Mesmo porque há mais coragem em suportar a ofensa do que em revidar. Então, perdoar é isso, né? Perdoar não é esquecer, né? Como é que você vai esquecer? O cara te deu um soco na cara, como é que você vai esquecer? Você precisa de tempo para perdoar. E conforme o tempo vai passando, você vai diluindo aquele acontecimento infeliz, até que chega um momento que você se recorda daquele acontecimento infeliz, mas você não se importa. Chega até a fazer piada, né? Meu Deus, se você está até fazendo piada daquela ofensa, você já perdoou há muito tempo. Então, o que existe, na verdade, em relação ao perdão, é um mal entendimento. Perdoar é não devolver o mal que alguém fez contra você. Se só o fato de você não devolver o mal, você já perdoou. Você já perdoou. Agora, é lógico que precisa do tempo, né, para que haja um ressignificado desse tema, né? E você falou uma coisa certa, não dá para esquecer certos fatos, né? Imagina. Mas temos que esquecer que aquilo é uma ofensa. esquecer talvez que tenhas, que aquilo tenha te feito mal, como uma ofensa. E como você falou, começar até a fazer piada ou crescer com aquele acontecimento, né? Dessa forma. Mas assim, às vezes você não esquece, ficou gravado, mas não esquece no sentido de, não ficar lembrando daquele fato no sentido de mágoa. Esquecer que aquilo te causou uma mágoa e nesse sentido que a gente está perdoando. Se a gente perdoar na hora, não, te perdoo, mas vai para casa e fica, puta, aquele cara me fez isso, me fez... Fica remoendo. Só fica remoendo, né? aí é demais, assim, você não vai estar perdoando nunca. Você levou o problema para casa e para dentro de si próprio. Exato, né? Então esse talvez seja o esquecimento, às vezes dito em algumas literaturas, esquecer que foi uma ofensa, mas vai ser difícil esquecer o fato, né? Eu acredito que seja por aí, não sei. Sem dúvida, é por aí mesmo. Inclusive na visão psicológica, né? O pessoal da psicologia fala isso. Esquecer depende da memória. Exatamente, então não tem nada a ver. Muito bem. Então veja você, né? Que se o mestre coloca o perdão no Pai Nosso, é porque é importante. E na definição de caridade... Como entendi a caridade lá na pergunta 886 que o Kardec faz para os benfeitores, eles deixam bem claro, né, que a importância do perdão. E a gente vê no Pai Nosso, me parece que é o único momento onde nós damos uma contrapartida, né? Porque o Pai Nosso, ele é todo uma oração, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, né? Dai-nos o pão de cada dia e tal. E na hora do perdão, perdoai as nossas ofensas, aí nós damos a contrapartida. Assim como nós perdoamos ou perdoaremos a quem nos tem ofendido. É a única forma, o único, acho que não deve ser a única parte, né, que eu me lembro assim, que tem a contrapartida do... Sem dúvida, tem que ter mesmo, né? Se você não aprendeu as lições do perdão, sem dúvida. Como que Deus vai perdoar você? O perdão é muito importante. Se bem que tem uma coisa, viu, Marcos? É o seguinte, Deus não perdoa ninguém, viu? Deus não perdoa ninguém, porque Deus fez as leis, né? Uhum. Aí se nós nos desviamos do cumprimento das leis, enquanto nós não aprendermos as lições valiosas do perdão na prática, uhum, esse perdão não se estabelece dentro de nós, aí a gente fica dando, sem dúvida, murro em ponta de faca, né? E as leis estão aí, se nós seguíssemos ela à risca, nós não estaríamos nessa condição planetária. Exatamente. Né? Se todos seguissem a risca. Né? Com esse negócio. Porque é simples, as leis são simples, elas estão aí simplesinhas, né? Exatamente. Basta segui-las. Como a gente não segue, nós estamos aqui, né? Exatamente. Agora é lógico, né, que para a época, evidentemente, que Jesus, quando coloca perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores, ou perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores... evidentemente que ele, se você for avaliar, tem uma contrapartida, mas Deus não é pobre de misericórdia. Sim, né? Verdade. Então, como Deus é, a misericórdia é infinita, ele vai nos conceder novas oportunidades até que aprendamos realmente, em realidade, as preciosas lições do perdão. É verdade. Pois não, Gui? E pede que nós façamos isso também, né? Estou vendo aqui, Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Já perguntou indignado. Sete vezes é muito, né? Jesus respondeu: eu vos digo que não até sete, mas até 70 vezes sete. E tem uma outra, né, que também, né, Marcelo? Bem lembrado, Gui. Que Marcelo também pode nos refrescar a memória. Que diz, se você vem trazer a sua oferenda, né, deixe aqui no altar. Se você tem algo contra o seu irmão, né, vá se reconciliar com ele. Depois volte e coloque a oferenda no altar. Ou seja, volte mais purificado. Exatamente. Que também se vê. Porque não adianta nada o coração, você deixar a oferenda lá no altar, se o seu coração... ainda está lá envolvido com as questões de ódio, de rancor, né? Isso mesmo. Muito bom. Eu acho que é a única forma, né, que nós teremos efetivamente paz, né? Porque senão a gente não vai estar em paz, né? Vai ficar aquela coisa martelando na cabeça, né, Marcos? E aquela questão, né, o Marcelo falou, né, que Deus não perdoa. Na realidade, nós não nos perdoamos, né? A nossa consciência não nos permite ficar em paz, né? Enquanto a gente estiver lá, lembrando, puta, prejudiquei, né? Fiz isso, fiz aquilo, ou não fiz isso, não fiz aquilo. E a nossa consciência vai estar nos cobrando, né? Então, tinha aquele conceito lá que Deus, né, vai punir tal. Deus não vai punir nada. Deus está ocupado com muitas coisas para fazer. É a gente que não se perdoa. Então, enquanto a gente não perdoar, né, e eventualmente também a gente se perdoar também, nós temos que nos perdoar também, que a gente, em função da nossa, do nosso nível evolutivo, né, Marcelo, a gente... Ou da nossa irrelevância. Também é, então, exatamente. E aí a gente tem que ir devagar, não adianta que a gente, nós não vamos de um dia para o outro, né, nos transformarmos em anjos, aí, né? Não vai começar a nascer asinha, então, a gente vai devagar. E o mais importante, assim, a gente tomar a decisão, a gente realmente... entender, né, a profundidade disso aí, o quanto o caminho, o único caminho, né, é exatamente isso aí, a gente se desvincular do mal para a gente poder ser feliz, né? Buscar um comportamento ético moral elevado, né? Muito bom, e nós temos aqui para fechar esse bloco, viu, caro Guilherme, essa mensagem intitulada Oração Dominical, e essa oração dominical também na obra Vivendo o Evangelho, é o item 329. Então, o André Luiz assim se expressa. Na oração dominical, o Pai Nosso é conhecido como oração dominical. Dominical por causa do domingo, né? É só por isso que é dominical. Então, na oração dominical, você deseja o amparo do alto, mas também há de se comprometer com a renovação íntima. Essa que é a contrapartida, viu, Marcos? Bem lembrado. Olha só, você deseja o amparo do alto, mas também há de se comprometer com a renovação íntima. Renovação íntima é a reforma íntima, né? Eu não gosto muito do termo reforma íntima, porque na minha cabeça vem pedreiros da alma, entendeu? Então fica um negócio assim meio... Agora, renovação íntima, renovação interior. Muito bem. Aí ele diz assim: invoca o Criador como Pai, e será o Filho leal. Então, Pai nosso que estás nos céus. Você está invocando como o Criador, né? O Criador como Pai. Então, você, em contrapartida, você tem que ser o Filho leal. Eu gostei dessa história da contrapartida, viu? Santifica o nome do Senhor. Então, você, santificado seja o vosso nome. Você viu os jogadores lá, antes de entrar em campo? Pai nosso, está no céu, santificado seja o nosso nome. Você acha que alguém... sabe, eu até falo brincando, eu até comento. Eu reconheço que aquela oração que eles fazem antes de entrar em campo, que é assim, é mais um negócio assim para se sentir encorajado, tal, né? Para pegar um gás para entrar em campo. Mas, evidentemente, não tem valor nenhum em termos espirituais, tal, né? Muito bem. Então invoca o Criador como Pai e será o Filho leal. Santifica o nome do Senhor e seguirá os mandamentos. Anseia pelo reino de Deus e se tornará o súdito fiel. Que venha a nós o vosso reino, né? Crê na vontade divina e guardará a obediência. Suplica o pão de cada dia e buscará o trabalho honesto. O pão nosso de cada dia, mas nós temos que ir em busca do trabalho honesto. Implora o perdão das dívidas e relevará os débitos alheios. Aspira à absolvição das ofensas e terá misericórdia com o próximo. Pede a resistência às tentações e se livrará dos desejos infelizes. Quem vai se livrar dos desejos infelizes é você, não é Deus. Deus vai te dar força para você resistir. Agora, se você tem menos força, aí o problema é seu. Roga o afastamento do mal, livrai-nos do mal, e combaterá as imperfeições. Então, o trabalho é seu. Quer que tudo assim seja, e fará a sua parte. É Deus que vai fazer a parte? Nós achamos que é Deus, né? Assim seja. Então, Deus, agora resolve os meus problemas. Não. Não. Nós não temos que pedir para Deus tirar a pedra do caminho. Nós temos que pedir para Deus nos dar forças e inteligência para superarmos a pedra do caminho. É bem diferente. Orar com Jesus a prece dominical não é simples repetição de palavras. É consciência do compromisso com as lições do Evangelho, sem esquecer a advertência do Mestre Divino: quem não é por mim, é contra mim. Meu Deus! Quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, se nós fazemos a prece, mas não assumimos o compromisso, então nós estamos que nem aquele cara lá que fica em cima do muro. Pois não, Marcos? Eu estava aqui pesquisando a origem do... Será que veio de Dominus? Dominus é senhor, dono, proprietário. A origem dessa pode palavra ser, pode ser que grega. Seja, pode ser que eu esteja enganado. Não, estou vendo aqui. Então, oração do Senhor. Pode ser essa, pode não sei ser. Porque essa finalidade, talvez, também de domingo, né? Porque domingo vem também da origem dessa palavra, né? Que é o guardado esse dia. É na que, verdade, é o sábado, né? Irmãos, os hebreus, é o sábado. Era o sábado. Uhum. Aí depois que o cristianismo ficou mais popular, é que eles passaram do sábado para o domingo. Isso, os romanos deram os nomes, né? Os nomes segunda, terça, quartazinha, enfim, exato. Cada um. Porque sempre que você vê no Evangelho ou no Antigo Testamento, e era o dia do Senhor, então o dia sétimo do Senhor dia. Era o sábado. É, o sétimo entendeu? Dia. Diz aqui que é relativo a quem tem o domínio ao Senhor. Então perfeito, né? Uhum. Agora, eu guardei o dominical domínio. Por causa disso, não, né? Por também, causa da porque referência tem a ver ao domínio. O dominical, mas eu acho que também. Tem esse raciocínio. É. E a gente vê que Jesus, né, dentro da sua humildade, né, da sua grandeza, ele se dirige ao Pai, porque muitas vezes ele é confundido como o próprio Deus. Ele não é, ele é o Filho de Deus. Então ele fala, Pai nosso que estás no céu. É, ele começa assim. Não, ele não faria Pai nosso, né? Sim, ele não falaria Pai não falaria. Nosso. Ele, né, como é um filho de Deus, como nós, ele nos coloca, evidente, numa envergadura gigantesca, né? Mas é muito lindo. Ô, Marcel, queria ler mais uma lição desse aqui. Esse, exatamente a seguinte aqui, que chama-se 330, Pai Nosso. Os nossos ouvintes nos perdoem, ficarmos lendo, mas é muito interessante. E muito esclarecedor. Ele diz assim, o título é Pai Nosso. Jesus, ensinando a orar, não se refere a Deus com títulos pomposos, perfeição absoluta ou divindade maior, santo dos santos ou Senhor Altíssimo, poder superior ou divina providência, excelso ser ou celeste onipotência, rei dos reis ou sagrada onisciência, Criador do céu e da terra, ou soberano dos mundos, infinita sabedoria ou grandeza sem fim, supremo pastor ou eterno provedor. O Mestre Divino não se dirige a Deus como o Todo-Poderoso distante dos súditos, mas como o Criador próximo de suas criaturas, e inicia a oração dizendo simplesmente: Pai nosso que está nos céus. Muito lindo. Eu achei, eu estava lendo enquanto você estava... Bem colocado pelas discussões. É bem dessa... E assim, apesar de ser, né, o Criador de tudo, ele, né, Jesus trata como Pai, Pai nosso, Pai, uma figura tão próxima, né, de todos nós, né? Então, eu achei muito interessante, assim, para a gente completar esse raciocínio, né, Marcelo? Sem dúvida, João. Muito bem colocado, sobretudo nas discussões que fazíamos há poucos instantes. Guilherme, vamos fazer então essa nossa próxima pausa? Retornaremos em seguida. Vamos fazer com mais uma oração. A oração de São Francisco, cantada pelo Padre Marcelo Rossi. Retornamos com o programa Momentos Espirituais e agora vamos iniciar um novo bloco com o objetivo de fazer alguns comentários acerca da belíssima obra intitulada O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E nós vamos observar nesta obra um conjunto de ensinamentos, um conjunto de reflexões que o nosso querido mestre Kardec nos expõe, que sem dúvida contribui demais para o nosso progresso, para a nossa evolução, para uma mudança de comportamento efetiva, não só na nossa intimidade, como também no relacionamento do nosso dia a dia, seja com os familiares, seja com os amigos, nas escolas, nas ruas, nas construções, nos campos, nas construções. Muito bem. E nós vamos, então, eu gostaria de deixar registrado uma mensagem belíssima que se encontra lá no capítulo 5 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, o capítulo intitulado Suicidas, em que Kardec coloca várias comunicações mediúnicas de espíritos, nossos irmãos, que não tiveram resistências ou, devido à sua incompreensão, devido à sua imaturidade espiritual, fizeram a opção equivocada. A opção equivocada do suicídio. Muito bem. Então, uma dessas mensagens que a mim muito me toca é intitulada Mãe e Filho. Você se lembra, Guilherme, da nossa querida psicóloga lá de Baltimore, lá na Virgínia, a Vanessa Ancelone, que nós até a entrevistamos, e ela fez o comentário lá na Kardec Radio, né, a respeito dessa mensagem, que essa mensagem ela recebeu várias manifestações de pessoas que inclusive se encontravam no outro extremo, né, dos Estados Unidos. A Virgínia é no Nordeste, né, dos Estados Unidos, próximo ao estado de Nova York, né, e ela recebeu comunicações, manifestações de várias pessoas que se emocionaram com essa mensagem, né, que se encontra lá no Céu e o Inferno. E sempre vale a pena recordar que quando nós abandonarmos o corpo, quando o nosso corpinho parar de funcionar, o ser pensante que habita esse corpo vai continuar sendo a mesma pessoa, portadora de virtudes e de imperfeições, e que certamente se reunirá com aqueles que têm que tem afinidade. Então, por exemplo, uma pessoa que uma pessoa que tem problemas de alcoolismo, quando abandonar o corpo, vai se reunir com outros espíritos com a mesma afinidade. Uma pessoa que é virtuosa, que se dedica ao próximo, que procura sempre se esforçar para ajudar as pessoas, também vai se reunir com pessoas ou com espíritos lá no invisível. Vai se reunir com pessoas que têm essas mesmas características. Então, vamos tirar esse pensamento equivocado que quando nós desencarnarmos, nós estaremos na frente de 72 juízes implacáveis, e esses 72 juízes vão julgar com intolerância todos os nossos pensamentos equivocados, cada passarinho que matamos na infância, cada imperfeição que tivemos, cada pensamento equivocado, etc, etc. Não tem nada disso. O juiz real é a nossa própria consciência, a consciência individual, a consciência de cada um de nós. Pois não, Marcão? E aquele pensamento também, virou um anjo, né? Vai começar a tocar uma harpa lá, sentada numa nuvem. Sim. Para muitos que desencarnam... Ficando em cima das nuvens, ouvindo as harpas tocando Guaranias paraguaias. Vira um anjo. É, ou seja, desencarnou e virou anjo. E não é isso, né? E muitos falam também... Descansou. Irá descansar, né? Agora. Não, o trabalho continua no plano espiritual. Tem nada de moleza. Moleza, continua os trabalhos, né? Pelo contrário, você vai ter uma visão mais amplificada. Sim. E você vai trabalhar ainda mais. Exatamente, né? Passará por um tratamento até se adaptar ao meio novamente, né? Como vemos na obra Nosso Lar, né, do André Luiz. Mas vamos ao trabalho, né? Então, não há descanso na morada do Pai. É trabalho. Como diz o Murici, aqui é trabalho. Muito bem, é isso aí, lembrou do... Tá vendo que nós estamos um comentário futebolístico hoje, né? Já citamos Sócrates, o filósofo Sócrates, o filósofo Murici. Muito bem. Mas eu acho que esses comentários são pertinentes, apesar da brincadeira, né, Marcos? Porque o Murici, no auge da carreira dele, realmente ele é trabalhador mesmo, né? Muito bem, então nós vamos ver a mensagem intitulada Mãe e Filho. Em março de 1865, o senhor C, negociante em pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou a mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: "Vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te." Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena contristadora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C, dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o enterro do filho. Meu Deus do céu, não bastasse a morte do filho, não bastasse a dor do enterro do filho, ainda tivemos o enterro do filho e da mãe, que havia se suicidado através do enforcamento. Aí o Kardec faz a evocação deste muitos dias depois do fato, a evocação do filho. Sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida ante a provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Ora, ó, orai por ela, e sobretudo, não a imiteis vós outras mães que vos comoveis com a narrativa de sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho, que era o seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde deverão elevar-se à glória eterna. Evocação da mãe. Logo que ela é evocada, ela diz: quero ver meu filho, tendes o poder de dar-me, cruéis, tomaram-me para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero-o, quero-o, porque me pertence. Nada vale então o amor materno? Pois que? Tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe anotava? Não, Deus não é justo, não é Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me dava à morte para me não separar de meu filho, eis que novamente me roubam. Meu filho, onde estás? Aí o evocador estabelece o diálogo com a mãe. Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Não, eu julgava melhor que os homens. Eu julgava Deus melhor que os homens. Não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Enganei-me, Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Oh, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus! Vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que se há um meio de ver vosso filho, não é blasfemando contra Deus como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazeis jus à maior severidade. Disseram-me, diz a mãe, disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei acaso no inferno? No inferno das mães? Ele existe, demais o vejo. Vamos, diz o evocador, acalmai o vosso desespero, considerai naturalmente que o tornareis a ver, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa sobre a terra. Se ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente a ela sucumbistes quando em vida, e eis que após a morte de novo sucumbis. Como pretendes que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-ia radiante. Mas o que fizestes, e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de se vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço merecida a punição. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Aí a mãe diz: que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigado. Vou orar a Deus. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesses espíritos a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que o prendem ao corpo. Essa mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam e que não há punição uniforme para as faltas do mesmo gênero. Ou seja, cada caso é um caso. Mas nesse caso, nós percebemos que o evocador foi muito feliz no diálogo com a mãe. Mas doutrinador. Doutrinador, sem dúvida. E ele explicou e deu esperança para ela. Deu esperança que se ela mudasse a maneira de pensar, que se ela orasse a Deus, que se ela demonstrasse arrependimento, que esse caminho seria encurtado. Mas, e ela responde: que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. Muito tocante. Inclusive, trazendo, né, para, vamos dizer, um exemplo prático aí, né, trazendo a nós que a única solução mesmo é a prece, né, para certas situações, né, no caso dessa nossa irmã, aí ela teria que fazer, entrar em contato direto com Deus, né, se encontrar novamente, reencontrar com Deus, que ela tinha se distanciado, inclusive estava aí, né, dizendo impropérios aí, né, a respeito de Deus. E seria a única ainda forma, ainda inconformada, exatamente. É o despreparo, né, Marcelo? São essas. Esse é o ponto que eu acho que é um ponto muito importante, que o Espiritismo vem como um divisor de águas, né, para a humanidade, vem nos esclarecer todo esse processo de. Para a gente se preparar para desencarnar, porque é a única certeza que a gente tem quando encarna, a única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar. Né? As outras coisas todas podem depender de uma série de circunstâncias, de eventualmente virem a acontecer ou não. Mas o desencarne, esse sim é certo. E a gente nunca se preparava para isso aí. Né? Quer dizer, as outras religiões, os nossos irmãos acabam não se preparando. Né? Eu digo isso de experiência própria. Né? Antes, né, no catolicismo, que eu frequentei bastante e tal. Mas era um ponto, era um enorme ponto de interrogação. Né? E já o Espiritismo não vem esclarecer que a gente precisa se preparar. E quanto menos a gente se prepara, quanto menos a gente se conscientiza disso, ou, pior ainda no caminho, como o Marcelo disse, errando, né, pegando o caminho errado, que essa mãe foi tentando... Né, ela teve, no fundo, teve uma boa intenção, no sentido de ir se aproximar do filho, mas pelo caminho errado, como ele mesmo disse, né? Ela, crente que estava se aproximando, estava pegando o caminho exatamente oposto, e aí se afastou. E isso, quanto é comum nas comunicações, né, com os espíritos, né, a gente conversando com os espíritos, como é comum essa questão da falta de preparo, é exatamente onde... muitos passam anos, décadas, né, sem ter nem noção de que desencarnaram. Foi o que ali, ela, na realidade, nesse caso, ela tinha noção, sabia que tinha desencarnado, mas não sabia porque estava separado, porque deveria, né, na cabeça dela, né, vamos dizer, o plano que ela tinha traçado era encerrar a vida para se aproximar ao filho. Né? Era um plano de amenizar a dor dela. Pois é, plano equivocado. Equivocado, de ignorância no sentido do desconhecimento, né, das coisas espirituais. Do mecanismo, exatamente, como é que as coisas funcionam. Por isso que eu acho assim, né, o Espiritismo vem trazer esse esclarecimento, né, para dizer que cada caso é um caso, né, que tem muitas... muitas coisas favoráveis e desfavoráveis de acordo com os seus atos, né? Que serão estabelecidos na evolução de cada situação. É, e que, igual foi dito aí, que o maior crime, né, que pode ser cometido é o crime contra a própria vida. Assim, né? Então, uma total falta de fé em Deus e tudo mais, né? Quer dizer, e aí distancia a criatura do Criador, né? Quer dizer, e no final das contas é uma tragédia, né? Na realidade, assim, é uma tragédia, é muito complicado. Bem lembrado, João, porque o suicídio, essa deve ser a pior coisa que se poderia se fazer, atentar contra a própria vida, na qual nós não temos o direito de forma alguma de abreviá-la. Nem incondicionalmente, nem sem a consciência de que estamos fazendo isso. Até quando se lembra o caso do André Luiz, né, do grande André Luiz, no tanto quanto nos esclareceu coisas do Espiritismo. Ele é uma pessoa inteligentíssima, um espírito inteligente de uma envergadura muito grande, que no nosso lar ele desencarnou e se viu em um... Não é num local circunscrito, mas ele se viu numa condição espiritual terrível, perto de pessoas, de espíritos que acusavam-no de suicida. Né? E ele fala, mas como, suicida, não me matei? Ele achava que não. Mas ele levava uma vida desregrada, ou seja, ele, consciência disso, ele era um médico, né? Fumava, bebia, noites, noitadas, enfim, e acabou desencarnando. Então, inconscientemente, quer dizer, conscientemente, ou não, ele não estava sabendo que estava fazendo isso, ele estava se matando, ele estava atentando contra a sua própria vida, aquela que Deus permitiu que ele viesse encarnado, encarnar, e o encarnado não é proibido, não é permitido que se abrevie a vida, né? Em nenhuma situação, né, Marcelo? Você que é médico, às vezes as pessoas tentam, através da eutanásia, né, reduzir o sofrimento de alguém que está moribundo, né? Mas é recomendado que não, porque a pessoa teria que cumprir a etapa naturalmente. E a outra questão até, né, Marcelo, a pena de morte também, que alguns países adotam a pena de morte como uma punição capital por algum erro que o encarnado fez. Errado também. Outro não tem direito a tirar a vida de outro, mesmo assim. Então, também é abolido pela lei. Em nenhuma situação. Em nenhuma situação, né? Às vezes é contra a nossa compreensão. Pô, mas a pessoa fez um crime atroz, ela não merece viver. Não, mas mesmo assim, ela tem que cumprir a sua jornada, né? Aqui. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo na primeira hora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o Pai Nosso, e agora desenvolvendo alguns temas relacionados à obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu sei, Marcos, que muitas vezes a gente usa como força de expressão, mas o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo não proíbe de você cometer um assassinato, de eu cometer o suicídio, de eu praticar o aborto. Não proíbe absolutamente nada. Agora, o Espiritismo esclarece. E ele esclarece através das inúmeras comunicações mediúnicas o que acontece com os espíritos lá no invisível ou lá no mundo espiritual que praticaram os mais variados delitos. Então, evidentemente que esse caso que nós declinamos agora há pouco daquela mãe que se suicidou, não é que é proibido ela se suicidar. Mas ela contou a dor que ela sentiu. E nós sempre nos recordamos daquele pensamento do nosso querido Rossandro, que por maior que seja a dor da separação, não é maior do que a alegria do reencontro. Então isso é que tem que estar muito bem colocado em nossos corações. E a doutrina espírita, ela é campeã nesse sentido, porque ela restabelece a esperança, ela restabelece a consolação, e o papel do Espiritismo é o consolador. É muito consolador, né, Marcelo? Sem dúvida. Isso mesmo, realmente, você citou bem. Não é proibido, não há proibição, até porque temos o livre-arbítrio. É por isso que eu falei, né? Que é uma força de expressão. É, força de expressão, você tem razão, é isso mesmo. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado. E é consoladora mesmo, o Espiritismo é muito consolador, porque ele nos mostra algo além, que não termina aqui e continua, né? Exatamente, por isso que o Geraldinho dizia, né, que o Chico falava lá para todos que o procuravam, e nas suas conversas informais e também formais, que o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Jesus de novo para o coração do povo. E lógico que com mais esclarecimentos, né, contando os casos, contando o que acontece, etc, etc. Agora, em relação ao comentário lá que você havia feito, tanto da eutanásia quanto da pena de morte, evidentemente que também são transgressões da lei, né? E transgressões da lei de Deus. E você está correto mesmo, que a pena de morte, por exemplo, nenhum homem tem o direito de tirar a vida. Você pode, por exemplo, tem pessoas que são doentes psicóticos e que cometem os mais variados crimes e que não tem como, o cara tem que ficar preso, ele não sabe viver em sociedade, ele vai ter que ficar a existência toda separado da sociedade, ele vai ter que permanecer na cadeia. Ah, mas no Brasil a pena máxima é 30 anos. Tudo bem, é 30 anos, só que aí quando vai avaliar se ele tem condições de sair, vai ser feita uma avaliação. Aí, olha, você não tem condições de sair, você vai para uma unidade prisional, psiquiátrica, não sei o quê, mas não tem condições de viver em sociedade. Agora, evidentemente que daí a estabelecer a pena de morte, lógico que nós sabemos que tem países que são considerados desenvolvidos e que fazem essa opção, fazem a opção da pena de morte, a pena capital. E a pena de morte, ela é um equívoco muito grande por alguns motivos. Primeiro, nós homens somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, nós podemos fazer julgamentos imperfeitos, né? E nós sabemos de vários casos de que a pessoa foi condenada à morte e que depois foi mostrado que não foi ela que causou o crime, que houve erro no julgamento, houve erro no processo. Então, os homens são imperfeitos. Nós fazemos julgamentos imperfeitos. Ora, como que você... Se é possível nós fazermos julgamentos imperfeitos, como que você vai estabelecer uma pena que não pode ser revertida? Porque uma vez que que o corpo da pessoa parou de funcionar, não tem como voltar a funcionar. Certo ou não? Ou seja, é lógico que o espírito, na trajetória dele, ele vai ter outras oportunidades, ele vai reencarnar, etc, etc. Mas isso é a lei de Deus, que a lei de Deus é justa e a lei de Deus é muito maior, né? Tem uma abrangência muito maior que nós estamos distantes de ter uma compreensão. Mas é um equívoco muito grande a pena de morte por esses motivos. Você vê, um pensamento tão simples, né? Pensamento simples. E a eutanásia é a mesma coisa. Só que a eutanásia tem algumas considerações, porque o conceito de morte cerebral não é tão simples quanto parece. Parece que é simples, mas não, nem sempre é tão simples quanto parece. Tanto é que a lei faz uma série de exigências. Você tem que, por exemplo, quando o paciente, por exemplo, é considerado que está em morte cerebral, o diagnóstico geralmente é feito com os pacientes na UTI. Ou, na visão dos nossos colegas cariocas, CTI. Aqui paulista, nós falamos UTI. Vocês lá no Rio falam CTI. Mas é tudo a mesma coisa, né? Centro de tratamento intensivo e unidade de tratamento intensivo. Muito bem, aí o diagnóstico é feito lá, geralmente nas UTIs. E uma vez que o clínico que estabeleceu o diagnóstico, ele tem que pedir uma avaliação do neurologista. Só que não é só uma avaliação, são dois neurologistas que fazem a avaliação. E tem que fazer a avaliação com um intervalo de 12 horas, entre a avaliação de um neurologista e de outro neurologista. E eles não podem saber também o que o primeiro falou. O segundo não pode saber o que o primeiro achou. Tem que ser uma coisa imparcial. Uma atividade imparcial. Aí, depois que faz os testes, tem testes clínicos, tem testes com auxílio de aparelho, tem testes com auxílio de monitorização com aparelhos para ver se tem ondas cerebrais, etc, etc. Uma vez que estabeleceu a morte cerebral, aí tudo bem. Aí aquela pessoa... Isso tudo eu estou falando porque é importante, principalmente quando pacientes jovens, pacientes que foram... que tiveram a vida ceifada por acidentes, então múltiplos órgãos podem ser doados. E esses múltiplos órgãos vão beneficiar múltiplas vidas. Então veja você, ó, são duas córneas, dois rins, pele, osso, fígado. O fígado você pode dar dois, ele pode dar pelo menos dois, porque metade de um pode beneficiar um paciente e a outra metade beneficiar a outra. O coração, os dois pulmões, enfim, né, são várias possibilidades. E evidentemente que tem interesses por trás. Agora, mudando um pouquinho de assunto, em relação à eutanásia, aquela família que pratica a eutanásia, que omite, que omite um atendimento adequado para aquele velhinho, né, que já está se aproximando da morte e deixa com cuidados de qualquer jeito, né, que não faz as coisas dedicadamente e tal, porque às vezes tem familiares que estão interessados na herança que aquele paciente vai deixar. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. É o egoísmo, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. E eu não sei se vocês gostariam de fazer mais alguns comentários relativo a este ou a outros fatos, mas valeria apenas nós nos recordarmos do Código Penal da Vida Futura que o Kardec estabelece na obra O Céu e o Inferno, que tem mais de 50 artigos, e três deles me fascinam, né? Quando o nosso querido Kardec coloca que para que se estabeleça uma reconstrução do espírito, seja, isso vale para qualquer situação, seja no mundo espiritual ou seja aqui no nosso mundo encarnado, que é aquela tríade: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é o primeiro passo, a expiação ou o sofrimento é a consequência dele, é a consequência daquele ato. Você imagina aquela mãe que se suicidou, como ela estava sofrendo, sofrimento que eu não tenho condições de avaliar. E só que para ela sair daquela situação, ela tem que reparar. Ela tem que reparar. Pois, pouco. Tem que se arrepender, né? E ela teria que se arrepender, vai continuar sofrendo, né? Porque vai manter a separação do filho, ou ela manteria a separação do filho, e evidentemente que vai reparar aquele período que ela tinha que viver, mais 20 anos, mais 30 anos, e que ela abreviou devido à ignorância espiritual que ela era portadora, e que eu não sou capaz de julgar também, porque talvez se eu tivesse no lugar dela, talvez teria feito até pior. Muito bom, mas a obra O Céu e o Inferno, ela é uma obra de muitas reflexões e de muitos esclarecimentos que, sem dúvida, vale a pena nós nos esforçarmos para estudá-la com afinco e estudá-la de maneira permanente, praticamente. Nós gostaríamos então de iniciar as nossas despedidas, e eu vou passar a palavra para vocês, não só para despedirem e também como uma última consideração. Quero deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, não é Bruno César nem Bruno Henrique. Ao nosso querido Bruno Eustáquio, à nossa querida Taila, ao nosso querido Fauzi, à minha irmã Luciana e também nossa querida Maria Fernanda, a minha sobrinha. Também um abraço carinhoso à nossa querida Sônia, que se encontra lá em Abadiana. Deverá trazer algumas informações preciosas, uma vez que ela foi visitar o trabalho lá do médium João de Deus. Um abraço, João, um grande abraço, Marcos, e uma semana produtiva não só a vocês, como também ao nosso querido e infatigável Guilherme. Um abraço, Marcelo, João, Guilherme, os ouvintes, e os ouvintes, os futuros que vão nos ouvir aí nos podcasts, né, o Guilherme? Um abraço a todos, desejo a todos uma excelente semana, abraço a todos meus queridos familiares, minha querida mãe, a de Alfenas, e um abraço a todos que até na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana a todos, com muita luz. Boa noite a todos aí, Marcelo, Marcos, Guilherme, meus ouvintes queridos, que possamos cada vez mais entender aí todas essas lições, né, esses ensinamentos, né, que Jesus nos envia aí permanentemente. Então, um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus. Aqui é o Guilherme, então, também se despedindo. Boa noite a todos. Como de costume, dei uma pesquisada aqui no dia de hoje, e além de estar iniciando, né, a primavera para o Hemisfério Sul, onde nós estamos, descobri que é o Dia Mundial Sem Carro. É o dia que o ser humano deveria não utilizar carro. Eu, infelizmente, não sabia, nem tinha como, mas está aqui, Dia Mundial Sem Carro. É o dia do contador também, e é o dia do aniversário do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que a gente estava falando aqui antes do programa começar. Né? Que coisa, né? Então é isso, gente. Boa noite, e até sexta-feira.